Oh,

Rádio. I don't need another. que eu queria ouvir. Índice decidida, saia da minha vida. Que aquilo era loucura, era